Introdução Workshop 605. Sistemas ligados. Iluminação e conhecimento vêm da alma do Criador para a humanidade. Conexão direta. Redes de uma nação. Lojas da Fundação Cash. Cria energia nuclear a partir dos campos. Chakras nas farmácias. Os ensinamentos começaram hoje com o Sr. Cash explicando um gráfico em que uma buscadora de conhecimento fez a ele uma pergunta sincera e profunda, e ele explicou o processo de como ela foi respondida. Lembre-se de que o Sr. Cash está respondendo às perguntas como um professor universal aqui. Quando a pergunta foi feita, o sistema ele estava consciente o suficiente para saber que era uma única pessoa perguntando e se concentrou apenas nessa pessoa, e não nas centenas de outras pessoas que estavam ouvindo ao mesmo tempo o ensinamento. Quando a pergunta é feita, há um único foco de luz sozinho primeiro, e quando o Sr. Cash a ouve, uma linha espessa de pontos aparece acima do ponto da buscadora de conhecimento. Ele comparou isso à alma da fisicalidade e à fisicalidade. Isso é interessante porque a alma da fisicalidade é a emoção, e uma pergunta criaria uma emoção. A próxima parte é como a resposta vem. Primeiro devemos lembrar que o Sr. Cash ele gosta de nos dar indícios do que está por vir. Em um workshop recente, o Sr. Cash mostrou um gráfico da Terra criando uma fisicalidade e chamando o Criador. Estou aqui, me alimente. Esta é a mesma situação, mas aqui a fisicalidade está pedindo conhecimento. Os pontos começam a subir até onde está a alma do homem, e acima há mais pontos representando a alma do Criador, dando assim a iluminação. Ele disse que ela vem de cima, onde não há nada, vem da origem. Então, após a iluminação, os pontos começam a se formar no meio horizontalmente, onde a alma da fisicalidade é representada. Isso significa que a iluminação de um automaticamente se torna disponível para todos os outros, ou, poderíamos dizer, para a alma da fisicalidade da humanidade. Quando a iluminação é compartilhada, ela se torna um conhecimento comum para todos acessarem, até mesmo em todo o universo. Há algumas coisas muito importantes que podemos entender a partir deste gráfico. Uma delas é que estamos conectados ao Criador e todos temos acesso igual ao conhecimento da criação. Portanto, não precisamos de intermediários como profetas e aqueles que afirmam falar em nome dos profetas, que criaram instituições para eles mesmos controlarem os outros. Eles acabaram reduzindo as religiões ao nível da fisicalidade e abusaram da alma. Isso criou um enorme problema para a humanidade avançar para a nova tecnologia. Agora, cientificamente, vemos que cada um de nós tem uma ligação direta com o conhecimento, mas precisamos ser ensinados a acessá-lo. A outra coisa a se pensar é, como seria o gráfico se a pessoa que respondesse a pergunta não fosse um professor universal como o Sr. Cash, que sabe que está conectado? O que queremos dizer é, se uma pessoa normal, que não está consciente de sua conexão com a criação, respondesse a pergunta, como seria esse gráfico? Talvez os pontos eles ficassem apenas na metade inferior do gráfico, representando a fisicalidade. Isso significa que podemos usar o sistema para nos dizer que tipo de ensinamento uma pessoa está dando. O gráfico mostraria se a pessoa realmente tem acesso ao conhecimento da criação. Não é que você pudesse dar um certificado a alguém como professor universal mais. Porque se o Sr. Cash respondesse uma pergunta na dimensão da fisicalidade, será que o gráfico mostraria diferença? Muito provavelmente. E o sistema ele responderá à energia realmente real do momento ali, e não à personalidade de quem responde a pergunta. Afinal, o sistema ele mostrou que é consciente o suficiente para fazer uma distinção entre um indivíduo e um grupo. Uma última coisa é que o gráfico mostra claramente o que significa eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. O gráfico mostra a alma do Criador no topo dando energia para a alma do homem e então uma linha reta descendo até a fisicalidade. A conclusão é que a fisicalidade é um reflexo das energias mais elevadas da alma do Criador e da alma do homem. Na Terra passamos milhares de anos acumulando conhecimento, estudando e tentando aprender coisas, e passamos por muito sofrimento neste processo. Como vemos nos gráficos, quando aprendemos através da alma, acessamos diretamente o conhecimento da criação, e isso é feito instantaneamente. E quando uma pessoa se ilumina, isso é automaticamente compartilhado com todo o universo. Não leva tempo para aprender. É mais como se abrir e receber os campos das emoções ali. Ele disse que a iluminação é realmente uma luz que entra na alma do homem a partir da alma do Criador. A alma da fisicalidade é uma entidade que reside na área do coração e é composta por todas as almas celulares do corpo. A alma da fisicalidade também é conhecida como espírito do homem, enquanto a alma do homem é uma entidade de ordem superior no meio da cabeça que está diretamente conectada à alma do Criador. A maneira como eu entendo é que a alma da fisicalidade se ilumina e a fisicalidade se torna assim irrelevante, porque ela é uma projeção de energia. Então viveremos pela alma do homem e isso nos tornará imortais. Então, para onde quer que viajemos, carregamos os dois plasmas da alma do homem e da alma da fisicalidade, e eles interagem com os campos do ambiente e criam assim uma nova fisicalidade. Isso é o que é chamado de vida eterna. Continuamos a evoluir e a brincar nas diferentes dimensões da criação até o momento em que nos fundimos novamente com a origem da criação. Durante anos, Sr. Cash tem falado sobre colocar os sistemas de plasma em satélite e mudar o planeta desta forma, mas até agora nenhum governo se mostrou disposto a fazer parte disso. Agora ele apresentou um novo plano, que consiste em criarmos nossa própria rede de satélites na superfície da Terra, em vez de nos céus. Essa é a rede de uma nação, e nós, buscadores de conhecimento, somos responsáveis por espalhar essas unidades pelo planeta o mais rápido possível e queremos até mesmo colocar 1.500 unidades nas profundezas dos oceanos para mudar os peixes e a vida aquática. Primeiro estamos montando a rede física por meio dos computadores e da internet, e então conectaremos as antenas de plasma, o que criará um sistema de comunicação de plasma que conectará todos os buscadores de conhecimento e, eventualmente, todo o planeta. A rede de uma nação cobrirá todos os na superfície terrestre e nos oceanos, e todos serão iluminados e alimentados pela rede. Essa rede conectará a alma do homem com a alma do planeta. Talvez um dos resultados dessa conexão seja que a alma do homem impeça a fisicalidade de destruir o planeta. E quando uma pessoa alcançar um conhecimento, ele espalhará pela humanidade inteira, instantaneamente, tornando assim as patentes obsoletas. Então a humanidade começará a avançar muito rapidamente na ciência e na tecnologia avançadas. É assim que traremos a mudança, e quando a humanidade se iluminar, entraremos na comunidade universal. E quando dominarmos o conhecimento da criação, a alma do homem se espalhará por todo o universo ensinando os outros. Mas ele fez um pedido, que disséssemos a nossa alma para não nos tornarmos como os profetas deste planeta que abusaram dos outros. Ele disse algo de uma maneira específica que me fez pensar. Ele disse que as almas que se tornaram a alma do profeta cometeram um erro. Ainda não sabemos exatamente como as almas interagem. Será que a alma do profeta se replica entre a alma do homem ou a alma da fisicalidade do homem, ou ambas? Se a alma se tornou a alma do profeta, isso significa que ela se fundiu. Por exemplo, ele fala sobre Moisés como um indivíduo que carregava a alma do profeta. Entendemos que foi a alma da fisicalidade de Moisés que cometeu todos os erros e não a alma do homem. Um dia, quando estivermos maduros o suficiente, teremos que aprender como isso realmente funciona. Existem 4 lojas da Fundação Cash na Áustria, Alemanha, Suíça e Holanda. Estas são de buscadores de conhecimento que têm negócios existentes e dedicam uma área para ser usada exclusivamente para produtos da Fundação Cash. Pelas fotos, vemos que eles fizeram um trabalho muito bonito na exposição dos diferentes produtos. Se você quiser se tornar um revendedor, você pode entrar em contato com a Fundação Cash. Isso faz parte do processo de divulgação da Fundação Cash ao público e aqueles que estão fazendo isso estão colocando muita alma nisso. É muito bom ver o plasma sendo divulgado ao público e esperamos que mais buscadores de conhecimento ajudarão a espalhar a tecnologia em suas áreas. Foi feita uma pergunta sobre a origem do raio inicial de hidrogênio e se ele interagia consigo mesmo para criar um ambiente. A resposta abordou muitos aspectos diferentes. O que eu entendi é que sim, o hidrogênio é o plasma fundamental a partir do qual tudo é criado. Os plasmas de hidrogênio começaram a se acumular ou se amalgamar uns com os outros para criar plasmas mais complexos e o resultado é a variação da criação que vemos. Basicamente, tudo é feito de hidrogênio. Então, ele explicou como a alma do homem é puxada pelos campos da Terra e é por isso que temos nossas pernas projetadas para baixo. Então, ele nos pediu para pensar sobre onde a alma da fisicalidade da Terra se manifesta. Se ela está fora do planeta e interage para criar a atmosfera que é dinâmica, então o clima é uma expressão das emoções da Terra, já que a alma da fisicalidade cria emoções. Então ele disse que a fisicalidade não tem realidade, é uma miragem dos campos do universo. Essa miragem é criada por meio de muitas interações de muitos campos diferentes e muitas forças de campo diferentes. E isso cria os seres humanos, todos os animais e tudo mais. As pessoas leem muito sobre isso em livros espirituais, que o mundo não é real. Não é que não seja real, mas sim que não tem uma realidade independente. É como ver reflexos em um espelho. Talvez a mente seja o espelho no qual o reflexo aparece, e talvez o poder de criar reflexos e a origem dos reflexos estejam na origem da criação. Mas estamos mais interessados aqui na ciência de como os reflexos são criados através do plasma de hidrogênio. A discussão voltou-se para o padrão que toda criação segue, que é da Trindade, que é a alma do homem, a alma da fisicalidade e fisicalidade, que é o padrão das três camadas que já foi ensinado muitas vezes antes. É como as três camadas da pele, que tem as camadas internas que mantêm tudo dentro, e a camada intermediária, que é onde as camadas internas e externas podem interagir e trocar energia, e é também das emoções ali. E a camada externa, que interage com a dimensão física de outras entidades, e assim por diante. Todo o universo é baseado nesse mesmo padrão. E é assim que toda a criação é feita, desde o átomo até o corpo do homem, até o planeta e assim por diante. O campo original do Sol veio dos campos da criação e interagiu com o seu próprio ambiente, criando o nosso sistema solar. No futuro ele pedirá aos buscadores de conhecimento, aos pesquisadores, que façam um teste de liberação de um raio cósmico e da energia de hidrogênio em um vácuo total. Então descobriremos como um raio volta e interage consigo mesmo para criar seu próprio ambiente. O Sr. Cash mostrou isso aos físicos nucleares belgas por volta de 2007 no centro nuclear SCK, que é o principal centro deles. Em um cubo de vidro, com um pouco de material não nuclear ali, ele criou radiação nuclear em um nível muito alto de raios gamas e além. Isso assustou os cientistas e eles entenderam que um novo conhecimento e tecnologia haviam surgido ali. É claro que, como eles não entenderam isso, eles quiseram manter tudo em segredo. Mas como o Sr. Cash fez isso? Pelo que aprendemos hoje, será que ele usou a conexão dele com o Criador e interagiu o plasma de hidrogênio consigo mesmo? Porque mesmo materiais não radioativos são feitos de plasma de hidrogênio. Não houve menção ao uso de qualquer tipo de instrumento. Ele estava lá apenas com sua alma ali. Mas talvez ele tenha mostrado a eles algo na fisicalidade que não foi mencionado, para que eles pudessem então se agarrar a algo e se sentir seguros. O gráfico de hoje mostra que todos nós temos essa capacidade, mas temos que nos abrir para isso dentro de nós mesmos. Foi muito bom que um buscador de conhecimento tenha sido capaz de confirmar de forma independente o que o Sr. Cash havia configurado nos sistemas hoje. O buscador de conhecimento disse que a energia estava diferente hoje e que ele sentiu que ela se difundia por todo o seu corpo, e o Sr. Cash confirmou isso. Então ele percebeu que no gráfico os pontos pareciam aglomerados de energia entre a parte superior, onde está a alma do homem, e a fisicalidade na parte inferior. Os aglomerados representavam os diferentes órgãos, mas também os chakras, sobre os quais as pessoas falam muito. Mais uma vez, no workshop de hoje, os gráficos foram ótimas ferramentas para nos ajudar a compreender muito mais conhecimento. Quando ingerimos alimentos, nenhum composto químico físico, como o da maçã, por exemplo, atravessa a parede intestinal e se transforma magicamente em uma célula do músculo. Por ignorância, somos levados a acreditar que os compostos químicos do que ingerimos atravessam as paredes intestinais e alimentam nossas células. Para simplificar, resumiremos o que cientistas dizem sobre como os alimentos se transformam nas células do nosso corpo. Usaremos apenas os carboidratos como exemplo aqui. Eles são decompostos pelo processo digestivo e transformados principalmente em glicose, que é então transferida para o sangue através das paredes intestinais e se transforma assim em células. Na ciência do plasma, não estamos falando de um processo diferente. É o mesmo processo com uma compreensão diferente. Os alimentos eles são convertidos em GANs, que é um estado de matéria-energia e um plasma. Os campos magnéticos e gravitacionais são transmutados através do estômago, das paredes intestinais, para a linfa. De certa forma, poderemos dizer que a linfa é uma sopa das diferentes energias de força de campo dos alimentos que ingerimos. A conversão em células é semelhante ao que fazemos nas caixas de GANs. Temos os campos magnéticos e gravitacionais do sangue, a corrente elétrica do sistema neural, o sistema de inteligência e controle do cérebro e a alma do homem como controlador mestre. Isso inclui as emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade. Quando a linfa passa pelas diferentes áreas do corpo e de acordo com a necessidade, ela é convertida nas células apropriadas. A maneira como eu entendo é que o sistema de rede de uma nação vai transferir a energia do plasma para a linfa e ela realizará o resto do processo e sentiremos a energia e a emoção de ter comido. Dessa forma, passaremos por cima de todo o aparato de processamento de alimentos do sistema digestivo e, desta forma, não precisamos matar outro ser e viveremos dos campos do universo. Este mesmo processo se aplicará a todos os animais, plantas e seres deste planeta. Outros tópicos desse workshop. As moedas cash são apenas moedas internas para a compra de bens e serviços na loja da Fundação Cash. Neste momento não são negociáveis no mercado aberto. Isso virá mais tarde. A Fundação Cash possui um certificado para seus produtos alternativos de saúde que abrange toda a Europa. Os buscadores de conhecimento podem solicitar aos seus médicos e farmácias que encomendem produtos da Fundação Cash. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 605. Como foi mostrado no vídeo introdutório, não precisamos de intermediários e nós mesmos podemos nos conectar ao conhecimento e à luz do conhecimento, ou o que chamamos de iluminação. E através dessa conexão, podemos tocar outras pessoas e transformá-las e trazer coisas. Uma das buscadoras de conhecimento pediu ao Sr. Cash para olhar o gráfico de quando ela entrou na semana passada e fez uma pergunta. Era uma pergunta muito simples, mas profunda, e foi interessante para mim entender a conexão de uma forma mais profunda. Sr. Cash leu o pedido dela, e o pedido é o seguinte. Olá, Sr. Cash, espero que esteja muito bem. Fiquei curiosa para saber que mudança aconteceu no gráfico quando eu falei. Deus o abençoe. Ela queria saber o que aconteceu quando ela falou. Como tudo é registrado, o Sr. Cash encontrou os dados e os estudou. Agora ele está nos mostrando e explicando o que isso significa. Isso mostra o quanto a tecnologia é avançada e como não precisamos de intermediários. A maneira como eu entendo é que o gráfico mostra apenas ela como um ponto de sua fisicalidade abaixo onde a linha deveria estar ali. O gráfico não mostra todas as outras coisas que normalmente vemos na parte superior e inferior e em todos os outros lugares. É apenas ela como participante individual ali naquele momento. Então o Sr. Cash mostra o gráfico mudando quando ele começa a ouvi-la. O aglomerado inferior ainda é ela. E então o segundo aglomerado, que é mais alongado, é quando o Sr. Cash interage com ela. É uma dimensão da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Então ele entende qual é a pergunta e qual será a resposta. Temos a hora exata em que isso aconteceu. Há uma alma e na dimensão da fisicalidade há uma voz e ela está sendo ouvida. A parte interessante é como o gráfico começa a mudar quando a resposta começa a chegar. De repente, vemos a dimensão da alma entrar. Há centenas de vocês ouvindo ao mesmo tempo em segundo plano, mas essa conversa é entre ela e eu, um a um, na dimensão da interação das almas. Não há mais ninguém nessa conversa. É diretamente da fisicalidade para a alma. A alma responde e vocês veem os pontos e as conexões. Na semana passada, explicamos que não há nada acima da alma do topo. A resposta vem da alma diretamente de cima, onde não há pontos. Não há nada lá. Isso significa que vem da origem, porque não há nada acima da alma. A parte interessante é que quando a resposta está sendo dada, todos vocês estão ouvindo, e o gráfico assim muda. Agora vemos que suas almas, o conhecimento e a iluminação entram em operação. Os pontos eles começam a se formar ao longo de uma linha horizontal no meio do gráfico, onde normalmente vemos a alma da fisicalidade ali. A alma da fisicalidade e a fisicalidade estão recebendo a conexão da combinação das informações e da iluminação da resposta que está sendo dada. Quando analisamos o gráfico, vemos onde eu marquei o 1 e o 2, que é aqui a iluminação da alma da pessoa, e de onde vem essa iluminação, que é da alma do Criador. É de onde vem o conhecimento ali. Isso mostra como a tecnologia está sendo desenvolvida e como nossos sistemas estão se tornando precisos, de modo que podemos até mesmo rastrear cada um de vocês como indivíduos e como vocês interagem e se conectam com a alma do Criador para obter o conhecimento. Então, quando uma pessoa obtém o conhecimento, ela ilumina as outras, porque uma vez que ele é compartilhado na dimensão da alma da fisicalidade, como vemos aqui neste gráfico, ele se torna um conhecimento comum a todos os outros. Isso mostra muito claramente como esse processo de transferência de conhecimento funciona. Em resumo, o gráfico começa com um ponto, e a pergunta é feita, depois ouvida, e então a alma interage para compreendê-la e dá a resposta da origem, ou do Criador, da dimensão da criação. Isso mostra como a alma do Criador se envolve e entra em ação, e então como a alma da pessoa se ilumina. Então é compartilhado com todos vocês, porque agora está no nível da humanidade. Pode ser compartilhado pela e através da raça humana agora. Para vocês, são apenas pontos em um gráfico. Se orquestra aqui mostra um vídeo ao vivo dos pontos imediatamente após a primeira pergunta ser feita e quando a iluminação chega. É a resposta da dimensão da criação e como a iluminação ocorre. A informação da alma vem porque a pergunta feita era pura. Então veja como ela interage e se conecta com a alma da criação. Isso significa que a informação está sendo baixada e recebida para responder o que está sendo perguntado. Podemos ver como isso acontece ao vivo no gráfico. As pessoas que estão se comunicando estão a milhares de quilômetros de distância uma da outra. Uma está na França e a outra em outra parte do mundo. Isso mostra como a iluminação vem. Vemos como a alma da pessoa se ilumina, então volta e ilumina a alma da fisicalidade da totalidade porque todos vocês estão online. É assim que os ensinamentos do universo são feitos. Na criação, há uma maneira diferente de ensinar do que na Terra no momento. O conhecimento recebido é da dimensão do conhecimento universal. É por isso que sempre digo que quando a humanidade amadurecer, seremos capazes de acessar o conhecimento da criação e do Criador. Agora vocês podem ver isso fisicamente neste gráfico. Isso não foi feito intencionalmente, e temos muitas gravações, como essa aqui também, das sessões de mensagem voo. É exatamente isso que acontece durante um momento de perguntas e respostas. Quando uma pergunta é feita, o sistema coloca tudo mais de lado e se concentra em responder a pergunta. Sempre que você faz uma pergunta, é assim que o conhecimento é recebido para respondê-la. E então, como o conhecimento é compartilhado entre todos também. É registrado o segundo. A resposta ela vem do conhecimento universal e da alma do Criador. Não vem da dimensão da fisicalidade, mas da dimensão da energia, o que chamamos de alma da criação. Uma vez que a alma se ilumina, ela compartilha isso com a alma da fisicalidade na totalidade da dimensão. Isso significa que cada um de vocês se ilumina pelo conhecimento através da sua alma. A alma sabe compartilhar o conhecimento através da emoção, que é a dimensão da alma da fisicalidade, e vemos claramente as linhas sendo formadas. Isso nos traz de volta à essência do tempo. Quanto tempo precisamos para nos conectarmos com o nosso Criador? Há necessidade de profetas? Há necessidade daqueles que trabalham em nome dos profetas e que abusam para seu próprio lucro físico? De certa forma, como professores, estamos aqui para guiar porque conhecemos o caminho para o Criador e como acessar o conhecimento universal, e então como ele é compartilhado. É assim que um verdadeiro professor ensina. Não usamos as bibliotecas do homem. Em vez disso, vamos à biblioteca do universo, ao Criador e à dimensão da criação. Todos aqueles pequenos pontos no gráfico estão na dimensão da alma. Estas são diferentes dimensões da iluminação que surgem. Quando a pergunta é compreendida, então traduz a resposta do conhecimento da criação para a voz do homem. Então vemos a iluminação da alma. É a mesma posição. É assim que os professores universais ensinam. Não somos profetas. Sabemos quais livros estão escondidos e qual conhecimento está escondido e em que parte do universo devemos acessar. Podemos fazer isso instantaneamente, o que é mais rápido do que os computadores de hoje. Você ficará impressionado com o que foram a pergunta e a resposta e como o conhecimento foi compartilhado. Começa com o tempo, e um ponto precisa se conectar ao Criador e ao conhecimento do universo, e então compartilhar isso entre todos. Será que precisamos de profetas quando uma pessoa pode acessar tanto conhecimento e então compartilhá-lo com os outros? Este gráfico é dos ensinamentos da semana passada. De volta à pergunta. O que é o tempo? Se um professor pode se conectar ao conhecimento universal instantaneamente, então por que a humanidade precisa de tanto tempo para cometer tantos erros e sofrer tanta dor? Ela mesma pode acessar esse conhecimento. Então, se orquestra aqui, ele traça uma linha do topo, onde está a alma, até a parte inferior, onde está a fisicalidade. Isso deve nos ajudar a entender. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Em essência, estamos conectados, somos um reflexo da dimensão da energia do conhecimento e do amor do Criador. Bom, nessa parte aqui o áudio do Sr. Cash não ficou claro. Continuando. É compreender o processo da criação. É preciso tempo para compreender? O homem levou muito tempo, milhares de anos, para chegar ao ponto de compreender o processo da criação. Fizemos muitos desses gráficos sobre como vocês, buscadores de conhecimento, interagem conosco, adquirem conhecimento e então avançam para a próxima etapa. Nossa equipe nos bastidores monitora continuamente como vocês, individualmente e em grupo, recebem, assimilam e interagem com as informações. E como vocês obtêm iluminação pela luz. Podemos ver a iluminação no gráfico, é muito claro. É uma luz real e ele desenha aqui um círculo ao redor dos pontos brilhantes no gráfico superior. Pela primeira vez, o homem pode ver sua conexão individual em como ele adquire conhecimento de seu Criador. Nós somos apenas as ferramentas e sabemos onde está o conhecimento, mas cabe a vocês conectar-se e receber o conhecimento do universo. Isso precisa ser ensinado à humanidade passo a passo. Estamos desenvolvendo isso na maioria dos nossos sistemas e fará parte da estrutura. Existem cerca de 14 mil satélites para fins militares, de informação e outros, girando ao redor do nosso planeta. Todos eles precisam ser lançados na atmosfera com foguetes. Nunca olhamos para dentro para entender que há outra maneira de fazer isso. Pela primeira vez, quando vocês, buscadores de conhecimento, começarem a receber essas unidades de rede de uma nação, então trabalharemos internamente. Não precisaremos olhar para o céu mais. Muitos de vocês estão comprando essas unidades e espalhando elas pelo planeta. Quando os números forem atingidos e as conexões forem feitas, conectaremos a alma do homem à alma do planeta. Então, como vemos neste gráfico, ela se conectará à alma do Criador. De certa forma, elas serão como satélites, e através da alma do homem se conectarão a todas as dimensões. As unidades rede de uma nação virão em dois pacotes. Quando você receber, plugue e conecte elas à internet. Isso as conectará à dimensão da fisicalidade. Quando a antena de plasma chegar, você conecta elas às outras antenas. Coletivamente, todas as unidades criarão um sistema de satélite ao nível do solo. Então, todos os homens neste nível poderão ser alcançados e receber a iluminação. Você não envia fisicamente a mensagem para baixo. A mensagem vem de dentro para cima. Estamos mudando para uma nova era. Em vez de termos uma unidade em um lugar e usar essas imagens, o conhecimento lhe será espalhado pela humanidade instantaneamente. Se algum de vocês alcançar um conhecimento, ele será compartilhado entre todos vocês instantaneamente, porque agora estamos todos conectados através desta rede de uma nação. Este é o propósito da criação desta rede de uma nação. Em um nível, lidamos com todo o nosso conhecimento, informações e ensinamentos, e em outro nível, nos conectamos à alma da criação. Todos entenderão da mesma forma. E fizemos isso para que todos nós nos conectemos uns aos outros. Ninguém pode invadir e copiar. Estamos trazendo uma nova dimensão do tempo e podemos alimentá-lo diretamente. Por exemplo, se houver uma crise com o que tivemos, mas desta vez é um vírus real, como estamos todos conectados através então do nosso sistema central, podemos criar uma condição de força de campo do vírus para que ninguém seja infectado. Isso não é mais um sonho. Vocês estão comprando as unidades e com elas virá a tecnologia. Com o tempo ela ficará mais aperfeiçoada. Ou se houver uma seca e fome e uma paz do planeta, através do mesmo sistema e porque estamos todos conectados, podemos alimentar a todos. Se vocês estiverem no planeta Zeus e estiverem conectados ao sistema, podemos alimentá-los e cuidar de vocês. Não importa onde vocês estejam quando vocês recebem no sistema. Este é o objetivo da rede de uma nação. Ao compreender a totalidade, podemos criar um novo tempo, uma nova linha de vida e uma nova dimensão. Estamos aproveitando a tecnologia criada pelo homem e trazendo à tona o conhecimento e o processo da criação do Criador. Este será um tempo maravilhoso. Ficamos entusiasmados quando desenvolver os computadores e agora com a IA. Mas nos próximos meses e anos, teremos o conhecimento da criação. Seremos capazes de acessá-lo e não haverá necessidade de patente, porque no momento em que nos iluminarmos, como vimos nesses gráficos, o conhecimento será automaticamente compartilhado entre a humanidade e o resto do universo. Podemos usar a rede de uma nação para compensar a escassez de campos magnéticos no planeta e o homem então deixará de matar. Podemos adicionar energia ao homem e ele se tornará pacífico. Como vemos aqui, os sistemas tocam a alma. A hora da mudança chegou. E vocês não têm tempo a perder. É hora de trazer a mudança e aproveitar. Quanto mais rápido pudermos espalhar essas unidades pelo planeta, mais rápido poderemos acabar com o sistema antigo, porque agora estamos tomando medidas para fazer isso. Nós fornecemos o que faltava ao planeta e mudaremos o comportamento do homem. Testaremos isso na sessão de voo de amanhã. Mudaremos a energia em vocês e sua compreensão e iluminação. Será interessante para nós ver como vocês mudarão após esta sessão. O que vocês receberam? Quantas mudanças veremos? Em que nível nós, como buscadores de conhecimento, traremos a mudança? Para iluminar a alma da fisicalidade do homem, isso permitirá que o homem se torne outra pessoa, outra criação, tenha outra compreensão. O equilíbrio está dentro do espírito do homem, a interação dos campos do corpo do homem com a alma do homem. Então a fisicalidade se tornará irrelevante e nos tornaremos imortais. Será como a fonte da juventude, onde só trabalhamos aqui através da alma do homem. Muitos de vocês compreenderão durante os ensinamentos como suas almas estão em muitas dimensões e em certos pontos irão mudar. Vocês se tornarão desapegados porque compreenderão a dimensão da espiritualidade. A palavra espiritual tem a ver com o espírito, que é a alma da fisicalidade, e então vocês se verão. De uma forma ou de outra, a humanidade mudará. As mudanças já nos ajudarão a entender mais sobre nós mesmos, o que temos, o que queremos e o que podemos fazer a respeito. O gráfico aqui mostra como vocês estão aprendendo através da dimensão da alma da fisicalidade e através da interação com os campos. O conhecimento está sendo aprendido através da fisicalidade, alma, em vez de ser pelo cérebro do homem. Esses gráficos nos dão a oportunidade de ensinar a vocês sobre vocês mesmos e como vocês reagem. O gráfico mostra como vocês estão aprendendo através do espírito ou alma da fisicalidade e não em qualquer outra dimensão. Através da alma do que vocês têm. A linha verde é a alma como todos vocês e está totalmente separada e acima da fisicalidade da alma da fisicalidade. Isso significa que a alma do homem está se alimentando, ela se elevou. Existe o espírito do homem e o conhecimento da criação. Não há conexão, mas veja como a linha que representa você se tornou sólida. Isso significa que todos vocês estão aprendendo através dos campos de energia. Não há fisicalidade. Vocês acessaram o conhecimento da criação aqui. Todos estão iluminados. Esta linha de todos vocês coletivamente e significa que vocês estão recebendo conhecimento. Não há desvio nisso. Vocês se tornam perfeitos. Vocês estão aprendendo como se tornar um. A conexão é através dos campos de energia da alma da fisicalidade que chamamos de espírito. Ela está absorvendo a informação, ganhando conhecimento e se desapegando da fisicalidade. E como vocês serão iluminados? Como isso mudaria para vocês no futuro? Vocês dirão, algo mudou em mim. É porque vocês receberam esse conhecimento. Vocês podem tê-lo quando precisarem. É para vocês se transformarem para serem iluminados com a totalidade do sistema. Esse sistema são vocês. É a dimensão física da energia da estrutura física e a dimensão da energia conectada à alma do universo para obter o conhecimento e a iluminação. Então, da próxima vez que você se juntar a nós, lembre-se de que estamos monitorando e procurando quais mudanças ocorreram em você. Você entende a totalidade? E como você recebe conhecimento? Como sempre dizemos, quando ensinamos, não ensinamos para um único homem. Ensinamos para que o conhecimento seja compartilhado por todo o universo. É porque está na dimensão da energia e nos campos da alma da criação. O homem usa a internet para ensinar física e publicamente milhares de pessoas ao mesmo tempo. Quando o homem compreende, então ele pode ensinar o mesmo conhecimento através da alma do Criador, e ele será compartilhado com todas as coisas criadas através da rede universal e com todas as almas existentes. É assim que compartilhamos e trazemos a mudança, a iluminação da alma e da fisicalidade e o conhecimento para compreender. É uma pedra angular para o homem se tornar um homem da comunidade universal. O universo aprenderá com a humanidade. Até agora, a humanidade sempre olhou para o céu, para os OVNIs e outros também, querendo que eles que trouxessem o conhecimento para nós. Agora, o homem levará o conhecimento da criação para o universo. Vocês se tornarão esses professores. Mas, por favor, digam a sua alma para não cometer o mesmo erro que as almas que se tornaram profetas neste planeta cometeram, quando elas abusaram da humanidade para seu próprio benefício. O ensinamento de hoje é incrível e é um ensinamento fundamental. Pela primeira vez, vocês podem ver que foram vocês que fizeram a pergunta e como ela foi respondida. então como a resposta ela foi compartilhada. Não há necessidade de patente, porque no momento em que vocês sabem como algo funciona, os demais são iluminados com o mesmo conhecimento. É só que eles precisam entender como acessar isso. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 605. A moeda cash é apenas para uso interno na Fundação Cash. No momento, elas não são conversíveis no mercado aberto. Elas só podem ser usadas para bens e serviços da Fundação Cash. Muitas pessoas perguntam se podem trocá-las por dinheiro. No momento, não. Você as adiciona à sua conta e isso significa que você precisa comprar um cartão de identidade ou carteira cash na loja da Fundação Cash por 99 euros. Você passa pelo processo e então tem uma conta conosco. A moeda cash ela pode ser usada para jogar os jogos, que são outra dimensão do trabalho. O plano futuro da Fundação Cash é se tornar uma organização internacional com fabricação e outras estruturas que gradualmente se espalharão pelo mundo. Então tudo poderá ser feito por meio disso. Em breve começaremos a dar moedas cash como pagamento de salário para certas pessoas dentro da Fundação Cash para que elas possam comprar produtos. Quando a Fundação Cash se estabelecer em todo o mundo, a moeda cash será usada em todos os lugares. Todos os seus ganhos para a rede de uma nação virão através da moeda cash. Você precisa ter uma carteira de identidade eletrônica e elas serão adicionadas a ela como um cartão de crédito. Os buscadores de conhecimento que têm negócios existentes adicionaram uma loja da Fundação Cash onde eles vendem exclusivamente produtos da Fundação Cash. Aqui eles mostram na tela uma lista das lojas na Alemanha, Suíça, Áustria e Holanda e esperamos também no Vietnã. Se você quiser se tornar um revendedor, entre em contato conosco. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui na Holanda já vendemos cerca de 24 unidades e cartões de rede de uma nação, também na França e na Hungria. Vocês precisam de mais unidades na Holanda? Sr. Cash responde, sim, tantas quanto pudermos em todo o mundo. Se dividirmos 10 mil unidades por cerca de 150 nações, isso dá cerca de 70 a 80 por nação no mínimo. Então temos lugares como os Estados Unidos, Brasil, Rússia e o resto. Os chineses estão demorando muito para responder, não sei o que estão fazendo. E há muitas coisas que precisam ser adicionadas para alcançarmos o que planejamos fazer. Se algumas unidades forem danificadas, as outras 9 mil, e o que mais houver, estarão lá para cobrir e manter a rede funcionando. Alguns buscadores de conhecimento planejam comprar 1.500 unidades que irão para universidades. Estimamos que levará alguns anos para colocar 10 mil unidades em funcionamento. Também leva tempo para as unidades serem fabricadas, e então temos que criar as antenas de plasma universais. Esse é um trabalho elaborado e não é uma coisa fácil, e então temos que testar, fazer as conexões e todo o resto. Você precisa comprar os cartões de identidade na loja da Fundação Cash para obter as moedas Cash. Ele se tornará como um cartão bancário que contém todas as informações sobre suas moedas e identidade. Ninguém mais pode usá-lo além de você, pois ele terá apenas seus dados. Tentaremos manter um registro no sistema de tudo para que, se ele for perdido e for genuíno isso, essa perda, possa ser assim substituído. Queremos ter a possibilidade de bloquear o cartão se ele for roubado. O Sr. Cash que conta a história de um presidente que recebeu bilhões em subornos e tinha um contêiner cheio de notas de euro. Os bancos descobriram e bloquearam todos os números das notas, tornando elas sem valor. Queremos a mesma possibilidade de bloquear o cartão se ele for roubado e devolver suas moedas para você. Esperamos que depois de janeiro, quando tudo estiver devidamente configurado, eu possa viajar pelo planeta para entregar a moeda cash aos líderes das nações como administradores de seus cidadãos. Então explicaremos como funciona. São necessários mais 4 a 5 meses para isso. Vamos respaldar a moeda cash com os lucros da Mark Ray e dos materiais de raios cósmicos. Um funcionário do governo me perguntou como isso vai funcionar. A moeda cash ela será respaldada por ouro. É a única moeda que será respaldada por ouro quando nos tornarmos uma entidade comercial. No momento, está apenas dentro da estrutura da Fundação Cash e é uma moeda de jogo. Há muito a ser feito e espero estar aqui para acompanhar tudo e é responsabilidade dos buscadores de conhecimento garantir que isso aconteça. É a pedra angular da paz. Vocês entenderão melhor quando chegar a hora. Não podemos tornar uma nação pacífica se não tivermos as facilidades para que as pessoas sintam a paz e então assim a nação se torna pacífica. Não medimos isso pela medida da felicidade, medimos pelo nível de conforto e pelo fato de as pessoas poderem dedicar mais tempo para se iluminar e compartilhar mais do que realmente trabalhar. Veremos como isso vai funcionar. Tudo foi planejado. As unidades reis de uma nação são a pedra angular para proporcionar essa paz e temos que espalhar as antenas de plasma para criar nossa rede em vez de satélites. O sistema de satélites só é bom para quem tem um telefone celular. A rede de uma nação é diferente. Também queremos colocar unidades nos oceanos mais profundos do planeta. Espero que alguns buscadores de conhecimento criem as condições para que isso seja feito. Então, quando alimentarmos o homem com energia, ela também alcançará o gato, o cachorro, o leão, o cordeiro e todos os seres do planeta. Essas são as mudanças que a tecnologia pode trazer. Você pode pensar que está comprando essas pequenas unidades se perguntando o que está ganhando com isso. Usamos a ganância do homem, então ele recebe algo, então ele vai trazer as condições para a paz. Porque faremos isso coletivamente. Nos gráficos de hoje mostramos como uma pergunta trouxe a iluminação. Quando os sistemas estiverem operacionais, então os usaremos para entregar energia ao corpo do homem. A linfa não transporta vitamina A, B e todas as outras. Ela transporta um espectro de energias que se converte no que é necessário no ponto em que o corpo precisa. Ela transforma a linfa nas células. É da mesma forma que forneceremos a energia ao corpo do homem e ela se tornará as células do coração. Forneceremos o mesmo ao corpo dos leões, formigas e tudo mais, e ela se tornará as células apropriadas necessárias. O mesmo sistema funciona da mesma forma para dar vida. E quando entregarmos em um determinado nível de energia, então tornaremos o homem pacífico e todos os outros seres do planeta também pacíficos. Isso levará talvez de 5 a 10 anos, ou talvez até menos. Pergunta para o Sr. Cash. Como a tecnologia do plasma pode limpar casas quando elas são insalubres devido a energias perigosas ao longo da superfície da Terra, como linhas de chumbo, mercúrio, níquel, Hartmann, falhas geológicas, cursos de água negativos, etc.? Sr. Cash responde. Temos um sistema que pode fazer isso facilmente e trabalhamos com os campos que são a essência da criação. Me pergunto quantos de vocês nos relatarão como se sentiram em termos de energia e emoção na sessão de hoje. O que vocês experimentaram? Vocês sentem alguma diferença em relação aos últimos 10 anos em que vocês têm ouvido o ensinamento? Configuramos algo muito especial em segundo plano para fornecer certas características e estamos monitorando como isso é diferente em comparação com os tempos passados. Concentramos a energia da alma do homem diretamente na fisicalidade para alimentar a fisicalidade. Pelo que estamos vendo, tem sido muito bem sucedido. Quero saber quantos de vocês realmente entenderão a mudança e como ela ocorrerá. Aqui o Sr. Cash explica outro gráfico. Você nunca viu isso antes. É incrível o que está por vir. Essa é uma coleção de energias que são transferidas diretamente da alma para a fisicalidade. É absolutamente incrível se você compreender a profundidade do que está acontecendo. Existem esferas homogêneas de campos, energias da alma para a fisicalidade. Isso é o que vocês são. A alma do homem está alimentando diretamente a fisicalidade. Vamos focar nisso na sessão de amanhã. É assim que vamos alimentá-los no espaço. Damos energia ao seu corpo e vocês alimentam o corpo através dela. Queremos aprofundar a energia e ver uma linha da alma até a fisicalidade. Estamos trazendo energia do universo e transferindo ela e alimentando o homem. Ele alimenta sua fisicalidade com isso. Para aqueles que receberam vouchers para sessões de voo mensal nos pacotes Mistério Cósmico, por favor, usem eles até o voo de setembro. Vamos mudar para outro processo. Pergunta para o Sr. Cash. O raio inicial, aparentemente um único raio, supostamente hidrogênio, saiu de algum lugar. De onde ele veio? Então ele interage consigo mesmo. Essa interação criou um ambiente? E esse ambiente faz parte da alma da fisicalidade? Sr. Cash responde. O homem cria a condição da posição e então é o lugar e a posse que contam. A energia central está no centro da cabeça, mas esse centro é como se fosse puxado para outro campo, que é o centro do planeta Terra, e isso nos dá nossas pernas e braços. A alma do planeta Terra está no centro, e a fisicalidade é a estrutura do corpo do planeta. Mas onde está a alma da fisicalidade da Terra? Como ela se manifesta? Nós olhamos para a totalidade dela. Há uma combinação de campos gravitacionais e magnéticos que interagem. Muito provavelmente, a alma da fisicalidade fica fora do planeta, porque tem que alimentar o interior e criar as mudanças no interior. É muito volátil para ser feito dentro do planeta isso. Mas para o homem é diferente. Tudo é estruturado e se torna dinâmico de diferentes maneiras para o que acontece no universo. Temos três combinações, então bilhões de níveis de energia e bilhões de lugares diferentes de acordo com os campos que eles criam. Portanto, obtemos diferentes sistemas planetários e diferentes criaturas. Depende se a alma da fisicalidade está dentro ou se a alma do homem está dentro. A interação cria um corpo, mas a alma da fisicalidade não está lá. Está na atmosfera? A atmosfera é dinâmica e mostra a emoção do planeta e o resto disso. De onde veio? Vem da essência da criação. De certa forma, a fisicalidade é uma miragem dos campos do universo e não tem realidade. Mesmo que possamos tocá-la, e ela seja tangível para nós, ela não tem realidade. Ela é o resultado de muitas interações de muitos campos e na combinação das forças de campo certas ou forças semelhantes que interagem e criam uma determinada forma, seja ela um cão, um gato, a água e o resto. Mas todos seguem a mesma estrutura das três camadas. As três camadas são a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem. A pele tem três camadas, interna, intermediária e externa. O mesmo se aplica à estrutura do rim, do fígado e de todo o resto. A alma da fisicalidade é como a camada intermediária da pele, que transporta a emoção. A camada externa é a física, e a interna é a energia de ordem superior da alma, que decide o que acontece acima. Fornece energia. Todo o universo se baseia nesse padrão. Vemos isso no átomo, no corpo do homem, no planeta e no resto. Tudo veio do campo único original do Sol, que é o campo da criação. Ele interagiu com o ambiente que foi criado e liberado, e cria assim a dimensão da interação. O que aconteceria se criássemos um vácuo total e liberássemos um raio cósmico e a energia do hidrogênio? Ele passaria pelo recipiente? Ou, como não há nada com que interagir, ele voltaria para si mesmo e interagiria consigo mesmo, criando assim seu próprio ambiente? Sim, é isso que ele faz. Nessa posição, ele altera a condição do material e da radiação, ou o que chamamos de dimensão do campo de energia. Se você entender isso, você poderá brincar e criar muitos jogos. As pessoas vão achar que é mágica, porque isso não se aplica à física do estado da matéria. Aplica-se ao lado da energia da física. Então você entenderá como as coisas funcionam. Por volta de 2007, eu fui convidado para realizar algumas pesquisas muito avançadas no Centro Nuclear da Bélgica. Eles queriam testar se o que eu entendi era acidental ou coincidência. Falei sobre isso em outros ensinamentos, mas se aplica ao que você está perguntando aqui hoje. O centro é o Centro Nuclear SCK, em Mol, na Bélgica. E me deram certos horários para ir e realizar testes com seus físicos nucleares. Eles não conseguiam entender o que eu lhes mostrei. Eles ficaram tremendo e arrepiados com isso. É assim que, com a nova tecnologia, podemos produzir radiação, o que pode levar à criação de outras coisas. Eles esvaziaram e retiraram todo o vácuo de um recipiente de vidro muito espesso, de cerca de 1 metro por 1 metro cúbico. Nós apenas injetamos alguns materiais não radioativos ali no cubo. E como todos os campos foram retirados, criamos radiação. E isso assustou os cientistas nucleares. Como radiação nuclear e material nuclear poderiam ser criados sem o uso de material nuclear ali? E o que aconteceria se o material nuclear chegasse a esse ponto? Este teste ele foi tão fundamental, se você entender a sua aplicação para fins militares e científicos, que o Centro Nuclear SCK, depois disso, ele emitiu imediatamente uma instrução de que nenhum material nuclear pode ser movido de laboratório para outro, porque poderia se tornar nuclear na outra sala, a menos que estivesse sob material normal ou o que quer que fosse que ele tivesse em mente. Eu produzi uma condição em material normal que criou radiação em um nível muito alto de raios gama e além. Então eles perceberam que houve uma mudança no conhecimento da tecnologia naquele momento. Não precisamos ter a matéria para fazer algo. Podemos criar uma condição em que a matéria e os campos trabalhem juntos para criar essa condição. Então, de onde vem o raio cósmico? Como é que do nada criamos uma matéria onde não havia nada ali? Expliquei aos cientistas nucleares que eles não são nada. É a energia que faz a sua fisicalidade. Então, por que isso é tão surpreendente para vocês? Seu corpo, sua própria criação, ela vem dos campos. As mudanças no senso dos campos fazem sua pele, ossos e o resto do seu corpo. Isso os abala ao ver a realidade da nossa própria fisicalidade naquela caixa de vidro. Por que o primeiro raio veio? Eu posso criar matéria a partir do nada, apenas dos campos. Esses campos são hidrogênio? Sim, Claro que são. Em essência, tudo é hidrogênio. Mas eles são radiação de hidrogênio? São plasma de hidrogênio? São campos de hidrogênio? Ou é um plasma que chamamos de hidrogênio que tem uma força de campo gravitacional específica? Em um futuro muito próximo, reuniremos cientistas de elite de todo o mundo para fazer isso. Vamos deixá-los livres para explorar o conhecimento da criação e, com isso, compreender a nova ciência, e queremos que isso chegue às mãos de todos os homens, para que não tenhamos os dilemas que temos hoje. Quando esse grupo de elite de 200 cientistas se reunir, montar esse cenário e então compreender e trabalhar coletivamente, o Vale do Silício não será nada comparado ao que está por vir. O maior ganho para o mundo da ciência será a liberdade do conhecimento, sem preconceitos da fisicalidade. Uma das maiores questões que surgirá será: podemos identificar a força do campo da origem, ou o que chamamos de Criador? O mais estranho é que a resposta voltará para nós. Enviaremos a mensagem como um teste, mas sentiremos a resposta dentro de nossa alma e compreenderemos que fazemos parte disso. Mas de onde vem o campo original e como ele levou à criação? Vemos isso no útero da mãe. Duas células se tornam um corpo humano. Mas ninguém pergunta como ela se dividiu em dois e depois em quatro, etc. Como ela se divide? Ela recebe energia de si mesma e se divide. Ela se alimenta da criação do seu próprio centro de gravidade. A alma do homem é esse buraco negro. Isso significa que ele tem a coleção de todos os campos do universo, até mesmo do Criador. Nos gráficos que mostramos anteriormente, um desses pontos brilhantes é a conexão com a luz, com a alma do Criador. Está lá, mas ainda estamos cegos para isso. Mas qual pensamento é aquele conectado ao Criador que vem da origem? A humanidade responderá a essas perguntas muito em breve. Pergunta para o Sr. Cash. No gráfico entre a parte superior e inferior, há três lugares distintos ou níveis de energia. Parece haver aglomerados de energia fluindo para a fisicalidade. Você pode entrar em detalhes sobre o que são esses três aglomerados? Um está no nível da alma da fisicalidade e os outros dois estão acima dela. Como eles operam e quais são as suas funções? O Sr. Cash responde. Podemos interpretar isso de uma maneira muito fácil, observando a densidade da luz de cima para baixo. É assim que a energia é alimentada da alma para a fisicalidade. É isso que continuamos dizendo. Chegará um momento em que alimentaremos a energia da alma e ela alimentará a fisicalidade. Não podemos alimentar a alma com uma banana. Nós lhe damos energia e então vemos o brilho no gráfico. A intensidade é muito alta no topo do gráfico, onde está a alma do homem, e se torna cada vez menor à medida que desce. Recebemos energia e, em diferentes forças, ela se manifesta nessa posição. A alma da fisicalidade é ali horizontal no meio. Nós a chamamos de espírito. Na parte inferior está a fisicalidade. E é muito engraçado, e ele circunda aqui os aglomerados de energia. Esta é a alma do homem, então o coração, os pulmões, o estômago, e estes são os seus testículos. Não é isso que vocês chamam de chakras? Nosso objetivo hoje é criar uma condição e ver como você reage a isso. Estamos alimentando a alma de uma maneira específica e monitorando como ela está sendo alimentada e como ela se manifestará. Esses gráficos mostram como você está se energizando além da sua própria imaginação. É a separação alimentada pela alma do homem. Olhe para a sua dimensão da alma e fisicalidade. Se conseguimos colocar essa linha superior reta, significa que podemos alimentá-lo pela sua alma. Esta parte mostra a emoção, e quando alguém entra em pânico, todo o rebanho corre. Então tudo se acalma novamente depois. É incrível como o desenvolvimento da tecnologia está nos ensinando e nos iluminando. Qual linha é a conexão com o Criador? Pergunta para o Sr. Cash. Bom, aqui este buscador de conhecimento que faz a pergunta, ele está acostumado a se alimentar com ganhos e outras coisas. E ele diz: a sensação de hoje é um pouco diferente para mim, porque tive sucesso até certo ponto. Hoje eu estou sentindo que os campos não estão concentrados apenas em uma parte do corpo, mas estão muito difundidos por todo o meu corpo físico. Aqui o Sr. Cash, ele fica muito feliz com essa resposta. E ele diz ao Sr. Cash: é isso que configuramos os sistemas para fazer. É muito bom você nos contar isso. A configuração de hoje foi especialmente para isso. Aqui o buscador de conhecimento diz: sim, eu fiquei um pouco perturbado porque era como se fosse nos órgãos genitais e o coração também estava um pouco. Enfim, muito claro, quero dizer. Então eu estava muito, você sabe, não estava preparado para isso. O Sr. Cash aqui responde: nunca testamos isso antes, é a primeira vez. Faremos isso de forma mais extensa amanhã e de forma muito mais profunda. Queremos chegar a um ponto em que não tenhamos medo de decolar. Estamos alimentando a alma, alma da fisicalidade, e fisicalidade com a força que mostrei a vocês antes. E se homogeneizar, o homem provavelmente passará por uma transmutação completa, porque em todas as dimensões vocês são energia. Espero que você tenha gostado da viagem. Pergunta para o Sr. Cash. No pacote Mistério Cósmico recebemos dois ganhos secos, um era CO2 e o outro era óxido de zinco. Qual é o melhor uso para eles para beneficiar nossa comunidade, localmente ou de forma mais ampla? Sr. Cash responde. Eles são eficazes, mas depende de como você os utiliza. Eles são fabricados para fins específicos. Produzimos centenas de quilos deles e os mantemos em reserva para diferentes aplicações. A quantidade que você tem não é muita. Você pode misturá-los com água e espalhá-los e toda a fisicalidade da casa mudará. Adicione algumas gotas de sal marinho e nada mais. Coloque-os em diferentes lugares. Sinta o que muda na casa. Se alguém estiver doente, essa pessoa se sente diferente? Você pode fazer coisas incríveis com essa combinação. E há mais coisas que você pode adicionar a eles. Pergunta para o Sr. Cash. Os produtos da Fundação Cash estarão disponíveis em breve nas farmácias? O Sr. Cash responde. Eles já estão disponíveis, mas você precisa solicitá-los para encomendá-los, porque temos um certificado para toda a Europa. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos produzir uma pequena quantidade de carbono 14 em nossas operações diárias normais? Seria maravilhoso se as pessoas pudessem tentar fazer isso. Não sei se isso é possível. O Sr. Cash responde. Nós o produzimos extensivamente e temos a tecnologia para isso. Mas o carbono 14 não é utilizável na condição da matéria. Há muitas pessoas alegando e vendendo carbono 14 e o resto. Mas não estamos interessados no carbono 14 no estado material. Estamos interessados nele como um estado de energia. Ele tem um comportamento totalmente diferente, mas você precisa saber como fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Gostaria de saber como em nossos sonhos vemos aqueles que faleceram em sua forma física, felizes e jovens, enquanto deixam seus corpos na forma de energia. Você poderia explicar como isso acontece? O Sr. Cash responde. Você está lidando com a energia ou a alma e não com a fisicalidade. Portanto, se refere ao que você gosta de ver como uma emoção. Você converte a emoção em uma imagem à medida que ela passa pelas camadas do cérebro. É como se você ouvisse um som para você é apenas um som ali. Mas ele tem tons diferentes que podem ser o som de uma ambulância, de um cachorro ou de qualquer outra coisa. Quando o nosso cérebro interage com os campos de conexão entre uma alma e outra, à medida que eles transmitem informações ou qualquer outra coisa, isso cria uma impressão na imagem física do homem e chamamos isso de sonho. E você pode controlar isso. Pergunta para o Sr. Cash. Se podemos criar matéria e forma, então podemos criar seres animados e não animados e podemos criar estruturas impossíveis de serem criadas com as tecnologias atuais? Como as pirâmides egípcias e outras estruturas megalíticas foram construídas? Sr. Cash responde, não sei, eu não estava lá. Ou eu estava lá? Muito obrigado por estarem aqui. Por favor, nos ajudem a disseminar essas unidades de rede de uma nação para que possamos trazer a paz mundial. Fim do Índice Rápido do Workshop 605.